Ah, brincadeira de negrão, você sabe qual é. Eu te pego, hein? Vou dizer como ela é. Essa mina é uma coisa que eu vou dizer. Porque quando ela passa, todos querem ver. E do jeito que ela anda, chega a dar calor. Percebeu que eu tava afim, ela sentiu no ar. E deu meio que um sorriso pra me provocar. Me liguei que ela é difícil, deu pra perceber. Ai meu Deus, olha como ela é sexy. Ela só quer jogar. Se você brincar com fogo, você vai se queimar. Olha a roupa que ela veste. Pra chamar atenção, blusa tomara que cai, caia na minha mão. Olha como ela é sexy. Quero te deixar louca, quero ver o que você esconde embaixo da roupa. Olha como ela veste. Quer me enlouquecer? Então chega mais pra cá que eu vou corresponder. Um minuto pra falar é o que eu peço pra você. Deixa tudo e vem pra cá. Você não vai se arrepender. Então chega mais, porque eu quero ter você. Me diz como é que faz. Tira tudo que eu te mostro, que eu sou capaz. Você me diz como é que faz. Tira tudo que eu te mostro, porque sou capaz. É assim que se faz, é assim que se fala. Então me dá um minuto da sua atenção. Você sabe que eu tô te olhando há um tempão. Vou tirar uma foto sua no meu celular. Quando te ver ligar, eu vou te ver chamar. Eu quero te ver mais tarde, deixa eu te buscar. É só você me dizer a hora e o lugar. Vai ser tratamento VIP tipo classe A, classe A. Vai ser tipo classe A. Olha como ela é sexy, ela só quer jogar. Se você brincar com fogo, você vai se queimar. Olha a roupa que ela veste. Pra chamar atenção, blusa tomara que cai, caia na minha mão. Olha como ela veste. Quero te deixar louca, quero ver o que você esconde embaixo da roupa. Olha como ela veste. Quer me enlouquecer? Então chega mais pra cá que eu vou corresponder. Porque eu quero ter você, me diz como é que faz. Tira tudo que eu te mostro do que sou capaz. É assim que se faz, é assim que se faz. Assim que se faz. Um minuto pra falar é o que eu peço pra você. Deixa tudo e vem pra cá. Você não vai se arrepender. Não, não, não, não chega mais. Porque eu quero ter você, me diz como é que faz. Tira tudo.